Curso Livre Caipira Tech Lab. Oiê, eu sou Cíntia Mendonça e este é o podcast do curso Caipira Tech Lab. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Estamos em novembro de 2021. Esta segunda edição do curso oferece uma programação formativa organizada em quatro módulos: Construção Social de Mercados, Agricultura e Mudanças Climáticas, Agroecologia e Finanças, Arte e Comunicação. Nesse episódio, iremos ouvir a aula aberta do módulo 1, Construção Social de Mercados. Nesta aula aberta, ouvimos sobre novos mercados e compras coletivas com a Paula Guimarães, da Cooperativa Camponesa Central de Minas Gerais, e a Polônia da Silva, da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, de Pernambuco. A mediação fica por conta da Marcela Martins, jornalista vinculada ao AMEREC, o curso de especialização em comunicação da ciência da UFMG. Olha, durante essa aula, talvez vocês sintam a necessidade de acompanhar a fala das nossas convidadas acessando as imagens das quais elas fazem referência. Neste caso, vocês poderão acessar o material da aula aqui mesmo no nosso site. Então aproveitem, boa aula para vocês. Olá, boa noite. Estamos no ar, estamos ao vivo. Boa noite, gente. Todos sejam muito bem-vindos à nossa aula coletiva aqui do Caipira Tech Lab. Estamos preparando aí uma aula bem especial para todo mundo que está acompanhando a gente, para os alunos do Caipira, também para quem está assistindo essa aula aberta no YouTube. Queria dar boa noite aqui, claro, né, relembrando que o Caipira é um projeto da CILO, Arte e Latitude Rural, projeto super especial, e hoje a gente convida a Paula e a Polônia para essa aula aberta. Então vocês participam com a gente no chat, podem mandar suas perguntas, a gente vai ter aí 2 horas de conversa, de aula, então podem mandar as perguntas, dúvidas, as meninas estão aqui para trocar com a gente, responder, e em algum momento a gente responde essas questões que forem surgindo por aí, tá bom? Eu vou então pedir para as meninas se apresentarem. Paula, pode começar por você. A Paula Ribeiro Guimarães, que é da Cooperativa Camponesa Central de Minas. Depois a gente vai ouvir a Polônia Gomes, que é da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, lá de Pernambuco. Paula, boa noite para você. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, nessa aula aberta, compartilhando aqui um pouco, né, da experiência da Concentra com esse processo da comercialização aqui dos produtos da reforma agrária. A Concentra, que é uma cooperativa do Movimento Sem Terra aqui de Minas Gerais, e eu faço parte, né, do setor de produção do MST aqui em Minas. Sou formada em agronomia e estou aqui desde 2019 em Belo Horizonte, contribuindo aqui com esse processo de estruturação da cooperativa, que tem esse foco principal de acessar os mercados aqui da capital. Legal, obrigada, Paula. A Polônia, tudo bem? Boa noite para você. Boa noite, Marcela. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Apolônia, faço parte da Rede de Mulheres Produtoras de Pajeú, aqui no interior de Pernambuco, né, sertão, e sou técnica em agroecologia, né, sou educadora social da instituição, e a rede ela tem 16 anos de atuação já aqui no território, e nós estamos aqui em 11 municípios, né? A rede é composta unicamente e exclusivamente por mulheres, né? E desde a sua diretoria, as associadas, então somos nós mulheres que tocamos essa instituição aqui no território. E nós estamos articuladas aí à Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, a ASA, a ASA Pernambuco, né? Aqui no município, aqui no território, com a Rede Pajeú de Agroecologia, né, e a gente tem ocupado esse Bacana, espaço ótimo, na discussão Polônia. Da gente, lembrando que hoje a gente está falando de novos mercados, familiar, né, então experiências, né, de escoamento de produção, como mercados, como também vender, como e trabalhamos na perspectiva da economia, né, então, solidária, do feminismo aí, e da agroecologia. O produtor agroecológico, o produtor da agricultura familiar, ele pode se organizar, né, seja em associações, em redes, em cooperativas, então de que forma que ele pode estar no coletivo aí para conseguir vender, que eu acho que é a dúvida de muita gente, que as dúvidas giram em torno desse tema. Então, esse é o foco. Claro que a gente vai trazer outros pontos também dessas experiências aí das meninas, mas esse é o foco. Então, sintam-se bem à vontade para trazer perguntas, comentários também. A gente está gravando também esse conteúdo, então a gente vai editar depois um podcast. Pode ser que quem já esteja nos escutando aí seja um áudio de podcast, né? Então, só lembrando que esse conteúdo depois fica disponível aqui no YouTube, no canal da Silo, e depois também a gente vai ter esse material. Então, fiquem atentos para caso vocês queiram compartilhar depois também com outras pessoas que não estão assistindo agora. Então, vamos começar, meninas, falando um pouquinho mais das redes, né? Eu vou voltar aqui para a Paula. Paula, você estava me explicando aqui um pouquinho nos bastidores a experiência de vocês como uma cooperativa de segundo grau, se eu não me engano, foi o nome que você falou, né? Explica o que é isso. Vocês organizam a produção de outras cooperativas? Como é que é esse trabalho? Isso mesmo. Eu até organizei uma apresentação, que eu acho que seria interessante, né? Se a gente já poder colocar ela, porque a partir dela eu mostro essa estruturação da Concentra para entender justamente isso, assim. Cooperativa Camponesa Central de Minas. Uma cooperativa central é também conhecida, né, por cooperativa de segundo grau, que é esse caso em que são filiadas a elas outras cooperativas. Então, lá na base, né, as famílias, os agricultores, as agricultoras, elas se juntam para formar uma cooperativa de primeiro grau. As pessoas se reúnem e formam uma cooperativa de primeiro. Quando essas várias cooperativas de primeiro grau se reúnem para se filiar numa outra cooperativa, isso se consolida uma cooperativa de segundo grau, né? Então, tem esse diferencial da cooperativa de segundo grau ser bem focada na comercialização. O contexto dela é que ela não produz, né? A cooperativa central não é produtora, ela é a comercializadora. Então, ela foca bem mesmo nessa etapa final da cadeia produtiva, sendo que as etapas iniciais são lá com as cooperativas de primeiro grau que são filiadas a ela. Eu estruturei aqui essa apresentação mais ou menos nesses 5 pontos, que eu acho que já está relacionado com algumas perguntas, né? Algumas dúvidas que as pessoas vão ter, mas é claro que à medida da conversa aqui vai aparecendo outras também e a gente vai acrescentando, né? Então, essa primeira parte é mesmo explicar, contar para as pessoas quem é a Concentra, né? Como que a Concentra se organiza, qual que é a história dela, como que ela foi criada, né? Então, como eu comentei, a Concentra é uma ferramenta do Movimento Sem Terra aqui de Minas Gerais. Então, até 2018, a gente já tinha aqui 3 cooperativas singulares, de primeiro grau, que era uma cooperativa lá na região do sul de Minas, que é chamada Cooperativa Camponesa, que o principal produção dela é o café da marca Guaí. Talvez algumas pessoas até já consumiram, já viram por aí, né? E também já existia uma outra cooperativa lá no norte de Minas, que é a Veredas da Terra, que o principal produto dela é cachaça, cachaça Veredas. E também já existia na Zona da Mata a Cooperarca, que é uma cooperativa que produz derivados de leite e produtos diversos, assim, de hortifruti também, processados, né? E aí, nesse momento, essas cooperativas viram, então, essa necessidade, esse interesse de criar uma cooperativa de segundo grau que ficasse aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que ajudasse elas a ampliar mais a comercialização. Elas já vinham comercializando lá nas suas regiões, onde elas estão localizadas, e elas tinham essa dificuldade de conseguir se estruturar para acessar esse mercado, esse grande mercado aqui da região metropolitana, que é uma região onde a gente tem entre 5 e 6 milhões de habitantes, né? Então, um mercado consumidor muito grande, seja do mercado convencional, seja do mercado institucional, né? Um número muito grande de escolas, prefeituras, né? Para um mercado muito grande a ser acessado, mas essas cooperativas lá no interior com essa dificuldade, né? Então, sabendo dessa ferramenta de se criar uma outra cooperativa que pudesse estar localizada aqui e que essa produção delas pudesse vir para cá e essa cooperativa central contribuísse em espalhar essa produção delas aqui nesse grande centro, né? Tiveram, então, essa iniciativa de criar a cooperativa central. Depois da cooperativa central criada, a gente continuou avançando nesse processo cooperativista de ir criando outras cooperativas de primeiro grau em outras regiões. Então, depois dessas 3, né, que foram as 3 fundadoras da Concentra, já foi criada uma nova cooperativa lá na região do Rio Doce, que é a Cooperuatu, e recentemente foi criada uma cooperativa aqui da regional metropolitana, que é a Cooperana. Mas o MST de Minas está organizado em 9 regiões aqui de Minas Gerais, então, além dessas que eu já citei, tem também assentamentos e acampamentos nossos na região do Vale do Mucuri, na região do Vale do Jequitinhonha, do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro. Lá nesses lugares ainda não existem as cooperativas, mas já tem associações, que através dessas associações também, essas famílias também organizam sua produção para ser comercializada lá na região. E mesmo elas não sendo filiadas formalmente na Concentra, a gente também recebe a produção delas aqui e faz esse escoamento da produção delas aqui na região metropolitana. Mais à frente, lá quando eu vou falar do processo de venda, eu vou explicar essa diferença assim, de burocrática de quando a gente comercializa coisa de quem é cooperado e de quando comercializa coisa de quem não é cooperado dentro da cooperativa. Mas eu vou deixar isso mais lá para frente. E aí acontece também que, como o MST é um movimento a nível nacional, a gente tem esse processo de intercooperação com outras cooperativas de outros estados também. Então, a gente recebe aqui, por exemplo, o arroz orgânico que é produzido lá no Rio Grande do Sul, pelas nossas cooperativas lá do Rio Grande do Sul. Elas vêm para cá para a gente contribuir de escoar essa produção deles aqui também. Assim como, da mesma forma, nossos produtos aqui de Minas vão lá para o Recife, vão lá para Brasília, que é nossa turma, né, que está lá nessas outras regiões, comercializa também os produtos deles e os nossos. Então, a gente foi criando essa grande rede, né, que a gente gosta muito de reforçar esse conceito da intercooperação, né, onde vai se ampliando os níveis de cooperação para além das famílias, as cooperativas cooperando entre cooperativas, redes cooperando entre redes, né, e fortalecendo e ampliando e espalhando essa produção e garantindo o acesso mesmo, né, dos consumidores a essa produção agroecológica e orgânica que a gente tem se dedicado a produzir nas nossas áreas. E a sede da Concentra fica em Contagem, que é um município aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. E ela, então, é uma cooperativa nova, assim, né? As cooperativas singulares já são mais antigas. Essa estratégia de criar uma cooperativa central é uma coisa recente, assim, né? Dentro do processo histórico aqui das famílias assentadas e acampadas de Minas. Foi a partir de 2018 que a gente começou essa movimentação. Então, estamos aí com uns 3 anos, né, de operação dessa cooperativa central. Que aí eu vou colocar rapidamente aqui também uns processos que a gente tem em parceria com outras entidades e organizações aqui de Minas, né? Que a gente construiu aqui, estamos construindo, né, em processo de construção, uma central de abastecimento da agricultura familiar e urbana, que foi através de uma chamada pública da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, é um prédio público da prefeitura que a prefeitura fez uma concessão de uso para que uma rede de entidades da agricultura familiar fizessem a gestão desse espaço, né? Então, a gente entrou nessa junto com essa turma toda aí, né? Que vocês podem ver, né? Unicafes, Rede Raiz da Mata, Central do Cerrado, Horizontes Agroecológicos, diversos parceiros aqui, né? Redes de Intercâmbios, Orgânico Sul de Minas. E a gente começou no ano passado a utilizar esse espaço, né, dessa central, que também é uma estratégia que a gente vê como um potencializador, né, um fortalecedor do escoamento dessa produção. Aí não só nossa, né, mas junto com todos esses parceiros. E junto com essa estrutura física veio também um caminhão. Então, a partir de ter acesso a esse recurso, né, a essa estrutura física com esse caminhão, a gente começou a estruturar rotas, né, de distribuição, que aí a gente faz fretes compartilhados, né, junto com essas outras entidades, para a gente conseguir fazer esse vai e vem, né, desses produtos, trazer do interior para cá, levar coisas daqui para o interior, esse vai e vem, né, fazer essa circulação toda, que é uma grande demanda, assim, né, um grande desafio que a gente tem, como fazer esse transporte, essa logística, né, dos produtos. Então, a gente, de lá para cá, também tem estruturado e consolidado a venda junto com a logística para fazer as coisas chegarem, né? Sair lá das áreas de produção e chegar até aqui nos centros consumidores. E aí, como eu coloquei aí, é esse que a gente tem consolidado, né? Esse processo da venda associado com o serviço de logística, utilizando, né, dessas duas centrais que a gente tem hoje, né? Hoje, a sede da Concentra é uma central de distribuição, onde que a gente recebe, né, esses produtos, assim como lá na CAFA também, que é a Central da Agricultura Familiar. E aí a gente organiza diversos processos de venda, assim, né? Os mais antigos, que são as feiras da reforma agrária, os festivais da reforma agrária, que foram os principais, assim, né? Onde que a gente começou a reunir essa produção de todas essas áreas nossas e fazer esse grande momento assim, de ter essa feira na cidade para que a população da cidade tivesse acesso, né, a essa produção nossa. E também como um evento cultural, né, além de uma feira, são grandes eventos culturais assim, né, que a gente organiza nessas feiras da reforma agrária. E começamos a criar também as cestas agroecológicas, que foi principalmente no que deu um boom também no período da pandemia, né, onde que várias outras estratégias de comercialização, principalmente as feiras, né, e o mercado institucional também deram uma baixa. Então veio esse desafio da gente criar novas formas de escoar a produção, né? Então, lançamos essa estratégia de fazer cestas que são entregues nas casas das pessoas, né? E a Concentra também está envolvida nesse processo de distribuição para que esses produtos cheguem lá nas regionais também, não só em Belo Horizonte. E temos também a nossa rede de lojas, que é o Armazém do Campo, que tem aqui em Belo Horizonte, São Paulo, Pernambuco, Maranhão, lá no Rio Grande do Sul, que foi esse processo também... que a gente fazia as feiras e depois ia embora, né? Não tinha mais. Aí o pessoal ficava, nossa, a gente quer ter acesso aos produtos de vocês o ano inteiro, não só quando tiver a feira. Então veio esse desafio da gente ter um ponto fixo na cidade, permanente, né? Loja aberta todo dia, que as pessoas pudessem ter acesso a essa produção nossa, né? Então a partir disso veio essa criação da rede Armazém do Campo. E a questão do mercado institucional também, né, do acesso às políticas públicas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa de Aquisição de Alimentos. Lojas e armazéns diversos, que é uma coisa que a gente está começando a se estruturar, de colocar essa produção nossa nesse mercado convencional mesmo, assim. Então, lojas, restaurantes. Então, com essa criação da Concentra, vem muito essa tarefa assim, para ela também, né, de avançar nesse tipo de mercado. E os grupos de consumo, que é o que eu vou entrar mais à frente aqui na questão da compra coletiva, mostrando, né, especificamente, mais detalhadamente, como que a gente opera essa venda para os grupos de consumo aqui dentro da Concentra. Gente, quem tiver pergunta para a Paula, se tiver alguma pergunta dessa primeira parte, pode mandando aí, a gente vai receber aqui e vai respondendo. Polônia, você quer começar a sua parte, então? Então, só falar um pouco sobre a rede, né, como surgiu. Né, e nós estávamos falando nos bastidores, né, um pouco sobre. Então, a rede surgiu em 2005, né, a partir de um seminário estadual de economia solidária que houve aqui no território do Pajeú, né, em parceria com outras organizações. E aí, as mulheres já vinham trabalhando de forma coletiva, se reuniam para produzir, se reuniam para conversar sobre questões que permeiam a vida das mulheres, né? Em espaços que, geralmente, por exemplo, numa associação mista, não, isso não acontece. Ainda tem grande dificuldade até hoje de elas colocarem suas questões no espaço misto. E aí surgiu a ideia de fazer um mapeamento desses grupos que se organizavam e que estavam nesse formato, mas que eram grupos individuais, né, informais, aliás. E aí surgiu nesse contexto, né, as mulheres viviam isoladas, elas não se conheciam dentro de um território que né, e aí elas não se conheciam, não se encontravam. E a rede surgiu com esse objetivo, né, de tirar essas mulheres do isolamento, de dar visibilidade ao que elas já fazem, ao que elas já faziam na época. Né, e aí a gente, nessa época, né, a gente veio a partir de outra organização, né, chamada Casa da Mulher do Nordeste. Né, e aí a gente costuma dizer que a associação, hoje, a rede veio, né, é filha da Casa da Mulher do Nordeste, mas que depois ela criou asas e voou, e aí a gente precisou, se formalizou, né, já em 2008, e aí a gente se viu na necessidade de reorganizar e de organizar essas mulheres, né, para que elas tivessem essa visibilidade, para que elas se conhecessem, para que todas soubessem o que elas faziam, né? E aí a rede, ela tem esse formato de associação, né, porque a gente precisava, naquela época, captar recursos de outras fontes, que a gente sabe que as mensalidades elas não sustentam, né, uma instituição. Então, através dessa dificuldade, surgiu a necessidade da instituição se formalizar e ter seu CNPJ e acolher todos esses grupos, né, de mulheres. E aí hoje ela tem uma diretoria formada por mulheres, a gente que faz a assessoria, nós integramos a equipe técnica, né, e a gente faz essa assessoria, a gente faz essa articulação aqui no território com elas e com outras parceiras. E aí a rede tem essas três estruturas, né, esses três pilares, que é a economia solidária, a agroecologia e o feminismo, né. Então a gente trabalha nessas três perspectivas para que as mulheres elas ocupem outros espaços políticos, elas dialoguem com outros espaços, que elas consigam, né, através das formações, porque a rede não comercializa, mas a rede articula a comercialização dos grupos, né, e aí elas participam de todo um processo de formação para que elas se empoderem, para que elas saiam do isolamento, para que elas, inclusive, saiam dos ciclos de violência, né, porque era uma grande dificuldade naquela época as mulheres saírem para assistir em reunião, comercializar, porque seus companheiros era quem tinha o domínio ali. Ainda hoje tem essa dificuldade, mas já a gente já superou, já avançou bastante, né? E aí, através dessas parcerias, a gente foi identificando os grupos, né, nas comunidades. E começou naquela época com 60 mulheres. Hoje nós atuamos em 11 municípios, né, aqui no território. E mais na frente vou mostrar. E nós temos hoje associadas grupos de mulheres que fazem parte da rede, né? Nós temos 26 grupos de mulheres, né? Já tivemos bem mais, mas as mulheres têm uma dinâmica muito diferente desse formato, né, do cooperativismo, e do que elas saem, voltam, e aí a gente vai algumas já não produzem mais, né, então a gente precisa, mas que querem continuar nesse formato, sendo acompanhada pela instituição, né, e aí fortalecendo essa autonomia, fortalecendo esse empoderamento delas, e mais que tem essa dificuldade da grande maioria, né, querer única e exclusivamente produzir, né? A gente sabe que dentro da rede, né, todas são agricultoras, mas dentro dessa capacidade produtiva, né, também se descobriu mulheres que faziam artesanato, que fazem artesanato. Então, a rede pensou nessa estratégia de geração de renda, olhando para todas as possibilidades e habilidades que as mulheres desenvolvem e têm para além da agricultura, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Nós temos hoje 26 grupos de mulheres, um total de 280 mulheres, né? Alguns grupos composto por 5 mulheres, outros com 20, 28, e assim a gente vai chegando nesse formato. E aí a gente vai formando essas lideranças para que elas trabalhem também a comunidade, né? Trabalhem a família, rompa com todos os ciclos de violência. Pronto. E a missão é fortalecer a organização produtiva das mulheres, contribuindo para a sua autonomia econômica através da ação em rede. Então, é esse formato que a gente trabalha, né? O que a gente trabalha em um grupo, a gente trabalha em todos os grupos de produção, ou seja, né, de acordo com a habilidade de cada grupo, se é uma unidade de beneficiamento, por exemplo, todas essas mulheres, para além das formações de empoderamento político, de ocupação dos espaços, né? E da autonomia econômica, geração de renda, esses grupos de produção, eles passam por um processo de formação em gestão, né, capacidade produtiva, e para poder gerenciar, para poder dar continuidade e tornar sustentável, né, um exemplo das unidades de beneficiamento, a gente faz esse processo de formação em boas práticas de fabricação, comercialização, né, então tem toda uma metodologia, a metodologia que a gente utiliza para esse processo é a metodologia da Aliança Empreendedora, né, que a gente faz um processo de formação durante toda a atividade produtiva que elas desenvolvem. E essa é a visão da instituição, né, pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres e conquista da autonomia econômica, podendo viver num mundo mais justo, solidário e sustentável, né. Para além disso, as mulheres têm essa grande consciência de que é importante romper com todos os ciclos, e é importante também entender que a intervenção ali dentro do seio da família, né, depende delas também, e para que isso aconteça elas precisam estar empoderadas, né, e que elas entendam que, por exemplo, a divisão justa do trabalho doméstico faz parte, né, dessa produção, né, para que elas possam produzir, elas também precisam trabalhar dentro de suas casas, que o seu companheiro precisa dar sua contribuição para que ela também esteja naquele espaço de produção, né, diminuindo essa sobrecarga de trabalho, né, com cuidado com a família, com cuidado com a alimentação, e ainda trabalhar fora. A gente tem, contextualizando um pouco, a gente tem trabalhado com as mulheres, né, essa questão do tempo de trabalho delas, do trabalho, né, como um trabalho e não como uma ajuda, inclusive no espaço doméstico e no quintal produtivo, porque a maioria entende que eu estou no meu quintal produzindo, né, quando sobra um tempinho, é aquele, né, como se fosse um ambiente para que elas saiam do estresse doméstico. Mas ela precisa entender que o quintal dela é um espaço, para além da produção, é um espaço polido, né? E também é trabalho, também gera renda, e que elas precisam fortalecer esse diálogo, né, de que elas trabalham, não ajudam. E aí, como eu falei anteriormente, né, a rede ela está localizada em 11 municípios aqui no território, aí tem o estado de Pernambuco, né, e a gente tem tentado avançar para outros estados, para outros municípios, né, mas aí a gente tem todo um formato, né, tem todo um trabalho a ser feito de formação dos grupos, entender como é que funciona, né, para poder a rede acolher e colocar nos seus projetos, né, metodologias e práticas que atendam à demanda dos grupos de produção, seja ele da agricultura familiar ou seja ele os grupos que trabalham com artesanato. Bom, já entrando na estratégia de comercialização, como eu falei anteriormente, os grupos que fazem parte da rede, eles são diversos, né? 100% são agricultoras, mas dentre elas, né, também tem artesãs. E também tiveram grupos que se descobriram no processo de trabalhar produtos a partir da caatinga, né? Trabalhar produtos que gerem renda, que saiam, né, do processo agrícola, mas que da produção artesanal, né, que trazem para a produção artesanal, que é a extração, né, de plantas, para diversos produtos, a exemplo do sabonete líquido de Arueira, né? É um grupo que trabalha com sabonete líquido de Arueira, e que a gente, dentro dos projetos que a gente executou e executa, a gente fortaleceu essa produção, né? Muitos grupos não tinham noção de como começar, né? Como é o processo do sabonete, mas aí a gente entende que na região, por exemplo, tem a Arueira, tem bastante Arueira, e para que é que serve a Arueira? E a partir dos conhecimentos, né, dos saberes populares, das mulheres que estavam ali, né, foi criando esse processo, né, de desenvolver, de descobrir a capacidade produtiva daquele grupo. Então, a rede tem feito esse trabalho, né, a partir do que já existe, não criar coisas, criar atividades para as mulheres, até porque elas já têm atividades demais. Então, a gente tenta trabalhar nessa proposta de potencializar o que já existe e melhorar o que já existe, né? Começou, por exemplo, com sabonete de barra e hoje está no processo de sabonete de líquido de Arueira, e aí tem todo o processo de desenvolver código de barra, rótulo, né? Então, trabalhar essa organização produtiva para que a gente consiga atender o mercado, né? E atender todas as demandas que os grupos têm, né, nos trazido ao longo dessa caminhada. Né? Não tem sido fácil, a gente tem encontrado desafios monstruosos aí, mas a gente tem feito esses arranjos para que os grupos consigam, né, se sustentar, né, para que tenham sustentabilidade, para que tenham consciência, inclusive, porque entra um processo de formação, é muito importante para a produção, porque a consciência ambiental, a forma de você extrair o produto, né, ter essa consciência de que você precisa devolver para o solo aquilo que você tirou, né, e trabalhar práticas que regenerem, né, o nosso solo e que não destrua o que a gente já tem tão escasso aqui na nossa caatinga. Então, a gente faz esse processo de formação tanto dos sistemas agroflorestais, sistemas extrativistas, para que as mulheres produzam, mas produzam de forma consciente. Todas elas sabem, né, do seu papel, né, na caatinga, todas elas sabem do seu papel, né, com a produção de sementes, com o uso consciente da água que a gente tem, que é tão pouca. Então, para além da produção, para além da comercialização, a gente trabalha essa questão, né, do reuso de água, mas olhando para a estratégia de comercialização, né, a gente tentou ver duas formas de agregar, de receber, de acolher os produtos das mulheres, né, para que elas conseguissem vender. Né? E aí, através do projeto da Petrobras, em 2013, né, a gente conseguiu para os produtos, para as mulheres que trabalham na produção agrícola, para além das feiras, né, essas mulheres, as feiras agroecológicas e as feiras convencionais nos municípios, eles não dão tanto espaço para os grupos de mulheres, e aí algumas conseguem estar na feira, né, vendendo. Outras a gente tentou fazer com que os produtos que elas produzissem se transformassem em outro subproduto. Aí a gente conseguiu fazer, né, uma lanchonete, né, que essa lanchonete agrega os produtos dos grupos que estão ali no entorno de uma cidade chamada São José do Egito, que ali são várias comunidades ali, e aí elas começaram a produzir, fazer alimentos para a feira, né, ali no espaço da feira, para atender os feirantes. Né? E aí a gente deu o nome de Sabores da Roça, né, onde os grupos eles se dividem, né, Um dia vai um grupo, no outro fornece a comida, e aí são comidas, são produtos dos quintais delas, né? É o coentro, é a cebola, é a polpa de fruta, né? E aí elas produzem esses alimentos, né, e fornecem para os feirantes. E nesse espaço também elas colocaram uma freezer para vender os produtos in natura, né, da agricultura familiar, que é o coentro, que é a cebola, que é a polpa, como eu já falei, né? E aí elas fornecem o suco, a vitamina com produtos ali dos quintais delas, por exemplo. E aí, né, os produtos que integram os pratos fornecidos, né, são, a gente está no Nordeste, né, então é a galinha de capoeira que sai do quintal delas, é o ovo, é o bolo, né, é o suco que sai da produção que elas... E é interessante que elas, os produtos que elas não têm para poder fornecer os pratos, elas compram das outras mulheres que fazem parte da rede, e aí é uma forma também delas potencializarem e desenvolverem a comunidade. A comunidade entende que elas estão ali comprando e vendendo os produtos. É, a galinha de capoeira, né, o arroz mexido, como a gente costuma dizer aqui, o angu com galinha de capoeira, então, a buchada, né, com que sai, né, os animais que elas produzem. Então, esse foi uma das estratégias que a rede encontrou para agregar, para receber esses produtos das mulheres, para que elas conseguissem comercializar. E elas fazem a gestão, elas foram capacitadas para isso, né, e foram qualificadas para isso, tanto para vender quanto para produzir ali nesse espaço. Então, esse é um espaço assim, que para a gente é um charme, sabe? Mas interessante que a partir daí eu gostaria que passasse, que dá continuidade, né, que uma coisa levou à outra. A partir daí elas formaram um grupo, né, que oferta serviços, né, para além da feira, elas vão para eventos, né, e essas mulheres aí, elas fornecem o cardápio, né, nos eventos, a partir do que elas têm nos quintais, né, então, são eventos em várias cidades, por exemplo, inaugurações, formações, capacitação das instituições, né, e elas vão lá fornecer alimentação. Então, se criou o grupo Sabores da Roça, ele tem esses dois viés de comercialização, né? Tanto os produtos in natura, quanto os pratos prontos, quanto esse grupo que foi criado a partir daquele trailer, né? Que é para fornecer serviços, e aí elas tiveram que ter um MEI, né? Elas criaram um MEI a partir de uma das mulheres, né, para poder fornecer a nota fiscal de serviço, de produtos, para poder estar nos eventos e conseguir vender, né, conseguir vender toda a sua produção a partir da comida. Né, e aí sentiram essa necessidade, que é importante. Né, e aí a gente entende, elas costumam dizer que elas dizem sempre, a gente não quer se tornar uma empresa, né? A gente não quer se formalizar, mas durante o processo, elas mesmas foram entendendo que há necessidade, que o mercado cada vez mais fechado, né, precisa dessa resposta. Uma nota fiscal faz muita diferença na hora da venda, né, seja do produto, seja do serviço. E essa foi a outra estratégia para absorver os produtos do artesanato, né? E aí, a partir do projeto que a gente trabalhou, né, durante 3 anos, a gente conseguiu comprar essa van, né? E aí essa van foi adaptada para absorver os produtos dos grupos que trabalham exclusivamente com artesanato, né? E essa van, o objetivo dela é rodar em todas as feiras municipais, estaduais e nacional, né? Para além da comercialização, né, essa van ela é uma ferramenta de divulgação, é uma ferramenta, né, é um espaço também político, né, que potencializa, que dá visibilidade aos grupos que estão lá naquela ponta ali, e a gente tem uma pessoa, né, a gente mesmo é quem faz, articula todos os grupos, olha, tal dia a gente vai estar na feira tal, quais são os grupos que têm produtos, vamos colocar na van, porque a van, e aí a gente vai lá buscar, ou elas mandam, entendeu? E a gente abastece a van e vai para as feiras, né? Antes da pandemia, ela tinha um local fixo aqui na cidade também, e aí a gente teve que recolher ela, porque a pandemia nos trouxe esse grande desafio, né? Como gerar renda. E aí, depois da pandemia, né, elas começaram a vender seus produtos online, cada um nas suas redes sociais, e aí elas continuam vendendo, né? Elas continuam movimentando. Né? E aí, o grande desafio é fazer essa reorganização novamente, agora, depois, para poder a gente voltar, porque a gente entende que, para além da comercialização, né, essa movimentação é um espaço político que a gente, né, precisa dar visibilidade, que as mulheres precisam aparecer. Para além da van, essas mulheres também estão na FENEARTE, que é uma feira internacional que acontece aqui no estado de Pernambuco, que está voltando agora depois da pandemia, né, com um público reduzido, mas que as mulheres já estão agora no processo de produção, né? E aí nós temos vários produtos, desde o barro, né, até chinela de couro, né, que são produtos que caracterizam a nossa região, né? E tem mulheres que trabalham com jornais, vestuário, né? E aí a gente faz a gente recolhe esses produtos e articula essas feiras, né, também junto aos organismos de política para a mulher, né, aqui no território, junto ao Estado também. Né, a gente tem feito esse trabalho de fazer com que as mulheres estejam nesse processo, vendendo, e é assim que a gente tem se organizado para recolher todos esses produtos e encaminhar para as feiras e a gente abastecer a van, né? E aí nós tivemos vários avanços, né? Com esse trabalho e com as formações paralelas às práticas de produção, né, e a comercialização, a gente, como eu tenho frisado bastante, né, esse espaço que é político, que é de empoderamento, né, que as mulheres estão presentes, a gente tem mais mulheres fortalecidas, né, na economia, com sua economia, provendo sua renda, mulheres capacitadas, né, para a organização da gestão interna dos seus empreendimentos, que isso é importante, mulheres ocupando os espaços de comercialização, que, por exemplo, as feiras é um espaço ainda muito masculino, então a gente tem muita dificuldade de dialogar com os gestores municipais para que consigam colocar essa produção, por exemplo, nas feiras agroecológicas. Ainda é um espaço, pelo menos aqui no território, muito masculinizado, né? Então, a gente tem feito esse diálogo. E também o reconhecimento político e produtivo do trabalho das mulheres, porque, como eu já falei anteriormente, as mulheres, elas, a partir do processo de formação, durante o processo de produção, elas entendem que aquele trabalho é trabalho, né? que não é uma renda extra ou que não é um trabalho extra, mas é o seu trabalho, é o que alimenta a família, né? Olhando principalmente para os quintais produtivos, né? Porque as mulheres muitas vezes não entendem que a sua produção para o autoconsumo também, né? Elas entendem e enfatizam que não é uma renda monetária, né? Não entra dinheiro, elas não vê, mas quando você vai fazer um processo, né, de formação, de entender o seu quintal produtivo, que ali ela comercializa na comunidade, e que o que ela consome, o que ela vende, o que ela troca, né, e o que ela doa, também é renda. Ela está comercializando, ela está gerando renda. O que você consome também é renda. É uma renda não monetária, mas é renda. Né? E aí eu trago, né, uma ferramenta que a gente utilizou e a gente trabalhou, né, durante o processo de produção para a comercialização, né, a gente, que foi as cadernetas agroecológicas, porque não é só o que vai para fora, não é só o que vende que gera renda, né? A gente precisa entender o que é renda. O que eu produzo para que eu me alimente no quintal também é uma renda. Eu preciso entender que o meu trabalho ali no quintal gerou renda, né? Não é só o que eu vendi, mas o que eu também consumi é renda, renda não monetária. Então, elas entenderam que o processo ali no quintal dela, que elas conseguem vender, que elas conseguem utilizá-lo como ferramenta para estar, inclusive, cobrando política pública, né, de geração de renda, como é o caso do PAA e do PNAE, que é uma dificuldade para as mulheres entrarem, né? E aí, essa dificuldade faz com que elas se unam, né? E aí elas se articulem e vá para o diálogo, seja nos conselhos, seja nas associações, seja nos sindicatos, para que elas consigam ocupar, inclusive, o espaço da feira, inclusive a venda institucional, né? Que a gente sabe que está quase acabando, né? Já tem lugares aí que os municípios nem estão comprando. Entendeu? E aí a gente tem esse fortalecimento da autonomia das mulheres através da intervenção do empreendimento, né? Porque elas constroem a partir do seu empreendimento, como é o caso das unidades de beneficiamento, né? E aí a gente trabalhou a questão da rotulagem, do código de barra, e aí um dos grandes desafios ainda que a gente tem é a certificação, é o selo, né, que os municípios não têm interesse de ter o selo de inspeção municipal para que essa comercialização aconteça, para que essa venda aconteça. Elas vendem, né, vendem em lugares que não exigem, né, o selo e tudo mais, mas para que a gente amplie a comercialização das polpas de frutas, né, das unidades de beneficiamento, a gente precisa desse selo, né? Então, dificulta um pouco. Então, a rede tenta fazer, alcançar esses viés, né? Com a van, com o trailer, com os serviços, né, que elas prestam nos eventos, também fornecendo a comida. Então, são essas três estratégias, né, para além das feiras, para além da venda institucional, né, que a rede tem feito essa articulação, né, esse movimento para que elas estejam nesses espaços. Né. A gente não vai lá, por exemplo, nos grupos da agricultura familiar, a gente não coleta, não vai lá buscar a produção, elas mesmas se articulam, elas vão, elas levam, né, e elas no grupo, na venda dos artesanatos, é uma venda coletiva. Elas vendem, uma vende os produtos de todas, né? Assim como é no trailer, uma pega o produto de todas e vende o produto de todas. Não é eu vou vender o meu lá, né? Uma vende o produto de todas. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que um dos avanços foi esse citado. E claro que a gente tem uns desafios, né? Eu queria que passasse aí. É, fica aberta a interrupção, né, para que as pessoas que estejam nos ouvindo, nos vendo, possam fazer as suas intervenções, né? E Colônia, a gente já tem uma pergunta aqui. Se for o caso, a gente já pode, talvez, responder essa pergunta. É uma pergunta da Ana Lúcia Martins. Ela até tem uma pergunta para a Paula também, então depois a gente passa essa outra para a Paula. O que ela quer saber da Polônia é como que vocês chamam a atenção das mulheres para se filiarem na rede, né? Como é que vocês fazem esse trabalho? Então, a rede ela tem uma articulação aqui no território bem ampla, né? E a gente tenta ocupar todos os espaços, né? E a rede já tem uma trajetória e a gente, junto às outras parceiras, a gente consegue identificar, né, grupos, as outras parcerias, as outras organizações parceiras, né, elas trazem a demanda, ó, tem um grupo de mulheres ali, né, que não tem uma assessoria, trabalha com isso, e aí como é que a gente faz para chamar o grupo para dentro da rede? Então, a rede tem uma assembleia, né, anual, e aí a gente apresenta o grupo, a assembleia, que é composta pelo um corpo de diretor, há uma diretoria que é composta pelas próprias mulheres, né? Nós temos uma presidente, nós temos tesoureira, nós temos vice-presidente, nós temos secretária, e um corpo, e uma comissão, um conselho fiscal. Então, a gente tem uma assembleia anual, e os grupos que têm interesse, eles vêm para dentro, vêm assistir a algumas reuniões, e nessa assembleia é apresentado o grupo. E aí, a própria assembleia aprova a entrada de novos grupos, e eles passam a ser associados à rede de mulheres. E, a partir daí, a gente vai trabalhando, para além das políticas públicas, né, para além das formações de empoderamento, né, todas as ações da rede junto aos grupos, ela se dá em rede. Então, todas as formações que a gente dá a um grupo, a gente precisa trabalhar em todos os grupos, né? Então, esse é o processo, até eles entenderem, os grupos entenderem do seu papel ali na rede, né? E qual a sua contribuição, né? E aí, a mensalidade é o grupo todo, independente da quantidade de pessoas que tenha naquele grupo, ela vai pagar um valor só, né? Não é cada uma vai pagar, é um grupo. Então, ele vai pagar uma mensalidade só, né? E aí é isso, a associação ela foi criada para acolher esses grupos informais, e a instituição que se formalizou para poder dar suporte a esses grupos que estão aí na invisibilidade, e aí elas se articulam. E hoje elas se conhecem, né? Todos os encontros, anualmente a gente faz o encontro, né, para que elas tragam a demanda, quais são as suas demandas, e aí, a partir daí, a gente vai para a captação de recursos, né, através de editais e através também de outras parcerias, outras organizações, porque aqui no território a gente tem várias organizações que também estão naquele grupo trabalhando, fazendo ação lá. Então, aonde a gente não consegue chegar, as outras organizações chegam, né? Sim. A partir das nossas demandas. Bom, a Ana Lúcia tem uma pergunta também para Paula, então já vamos responder, Paula. Ela quer saber se o Sindicato dos Trabalhadores Rurais tem a mesma força das cooperativas. Na verdade, são duas coisas bem diferentes, assim, um sindicato e uma cooperativa. Porque os sindicatos, eles têm um papel, assim, de representação dos agricultores, das agricultoras, no processo de acesso a direitos, né? E várias outras coisas, assim, é muito comum. É uma organização social dos trabalhadores em luta pelo acesso aos seus direitos, no geral, assim, né? Enquanto uma cooperativa é um foco de comercialização. Uma cooperativa é feita para comercializar. Então, são duas entidades completamente diferentes. É muito comum, um agricultor ou agricultora fazer parte do sindicato e fazer parte de uma cooperativa. porque são duas coisas com objetivos distintos, né? Eu imagino que às vezes o sindicato concentra essa função que poderia ser de uma cooperativa, né, Paula? Porque já está articulado ali e talvez, né, tem essa situação também, né? Sindicatos que podem às vezes pensar em formar cooperativas independentes. Sim, tem muitas cooperativas que foram criadas a partir da mobilização feita por sindicatos, né? Acontece muito isso, assim. Até porque acontece muito, né, que sindicatos, apesar de ter essa função básica, eles vão para além disso. Quando aquela base que está organizada ali no sindicato quer mais, ele faz muito mais do que só acessar direitos, né? E isso é muito bom quando isso acontece. Mas na essência, assim, de uma cooperativa, ela é bem focada na questão da comercialização, assim. Então, ela é uma ferramenta jurídica feita para comercializar, né? Já o sindicato tem outros papéis. Legal. Gente, podem mandar suas perguntas. A gente está acompanhando aqui. Então, quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, manda aí no chat que a gente faz aqui para as meninas. Eu fiquei com uma dúvida, Paulo, que eu queria falar com você, né? Né, vocês estão aí comercializando produtos da agricultura, então são alimentos frescos, né? A gente sabe que são alimentos perecíveis. Esse fator é muito importante, né? E como é que vocês fazem aí? Você mencionou esse grande mercado da região metropolitana, que vocês perceberam que não estava sendo abastecido, ou seja, tem um potencial grande de consumo ali, e as produções de Minas não estavam conseguindo chegar. Como que faz para chegar esses alimentos frescos? Tem alguma logística muito cara, muito especial? Como que vocês resolveram essa questão? Você sabe que a gente não resolveu essa questão ainda? Você pode... Eu acho que é até interessante voltar lá na minha apresentação, porque o que a gente tem feito dentro dessa dinâmica da cooperativa central até então tem sido bem os produtos processados. Produtos beneficiados, assim, que tem um tempo de prateleira grande, né? Diferente do hortifruti, assim. Essa questão do hortifruti ainda é um desafio para nós do próximo período, assim. Como que a gente vai se organizar para abastecer essa demanda do hortifruti? Porque é um outro tempo, né? É tudo muito mais ágil, um tempo de durabilidade muito mais curto e que exige uma estrutura, uma dinâmica muito mais... muito mais ágil, digamos assim, do que a gente consegue fazer. Você pode passar aí na apresentação? Vai vir uma foto geral do que são os principais produtos, do que a gente articula dentro desse processo que eu comentei hoje. Então, são esses produtos aí. Polpas, doces, café, açúcar, cachaça, produtos beneficiados que têm um tempo maior de prateleira, que a gente consegue fazer essa dinâmica de encomendar o que as cooperativas têm lá no interior, que é possível mandar aqui para a capital, a gente armazenar isso aqui no estoque e ir oferecendo isso à medida que os consumidores têm interesse. Então, a gente não conseguiu ainda executar na parte do hortifruti, que ainda é mais fresco, né? Mas é uma tarefa que está dada para nós no próximo período da gente avançar para esse campo aí também. Entendi. Então, invertendo um pouquinho a pergunta, né? Acho que muitas das pessoas que estão acompanhando a aula aqui com a gente são produtores desses alimentos, né? Do hortifruti. Então, como que esse produtor ele pode, talvez, pensar em se preparar para ter esses produtos mais industrializados? Então, às vezes, ele produz alguma coisa ali e ele pode pensar em dar um passo para ter um produto um pouco mais industrializado. Como que ele pode começar a pensar nessa produção? A gente sempre começa da forma como a Polônia até comentou, da forma informal, sem ter registro, sem ter selo, sem ter agroindústria toda equipada, toda certinha, mas a gente começa fazendo esse processamento da forma como que a gente tem condições. E vai comercializando isso nos mercados onde que permite você comercializar esses produtos ainda de uma forma informal. Por exemplo, no caso das feiras, no caso daquelas cestas agroecológicas que eu citei, pode até passar o próximo slide. Esse aí é o caso de uma cesta, por exemplo, que a turma lá de Juiz de Fora, né, organiza. Então, essa cesta pega produtos de diversas regiões, né? Por exemplo, o café que é lá do sul de Minas, através da Concentra, a gente faz ele chegar lá em Juiz de Fora para que na cesta de Juiz de Fora ele esteja lá disponível. Esses produtos frescos são lá da própria região. Então, cada região coloca seus produtos frescos dentro da cesta e esses processados a gente faz esse intercâmbio de uma região para outra. No caso de uma cesta como essa, é muito fácil, muito tranquilo você vender um doce, uma geleia, uma polpa de fruta que ainda não está totalmente regularizado, porque é uma venda do produtor, da produtora, direto para quem consome. Mas quando você vai pensando em colocar esses produtos processados em outros tipos de mercado que são mais exigentes, por exemplo, aqui nas lojas, nos restaurantes aqui da região metropolitana, no próprio mercado institucional, que ele exige que esses produtos tenham toda a regularidade, então você já tem que ir dando esse segundo passo de avançar para ter agroindústrias regularizadas. E, historicamente, assim, a gente, a agricultura familiar, tem muita dificuldade de ter acesso a recursos para implementar agroindústrias no padrão que a vigilância sanitária exige, né? Então, isso é toda uma caminhada. Por exemplo, nesse tempo todo, né, que a gente organiza, estrutura, né, essa comercialização, essa produção, aqui em Minas, por exemplo, né, nas áreas nossas, a gente tem pouquíssimas agroindústrias ainda regularizadas no todo, né, no padrão ideal, assim, que é exigido, mas a gente está nessa caminhada de ir buscando. Então, a gente vai comercializando da forma como que a gente consegue nos mercados, onde que permite, e a partir disso vai dando caldo e vai gerando recurso para depois a gente ir buscando a regularização que é necessária para acessar os outros mercados que são mais exigentes. Legal, então é importante começar, né? Quem puder começar e depois as coisas vão se desenvolvendo. A gente tem outra pergunta aqui, é uma pergunta da Rosângela Custódio para a Polônia. Polônia, ela está perguntando como você formaliza uma rede de mulheres em associação. Então, a gente formalizou como uma associação, por exemplo, de agricultores, né? Só a razão social que muda, né? E também o estatuto muda, né? Então, a gente criou um regimento interno, a gente tem estatuto. Então, dentro do estatuto, você vai descrever todas as ações que a associação vai desenvolver, vai desempenhar, né, junto aos grupos, né? No nosso caso, ela está de articulação e mobilização, né? Só que agora a gente sentiu a necessidade de incluir no estatuto, por exemplo, a assessoria de extensão rural, que é a TER, né? Por exemplo, para construir cisterna, construir biodigestor. Então, esse tipo de assessoria que vai melhorar a infraestrutura do quintal produtivo e da vida das mulheres, né, para a nossa região, aí a gente se formalizou nesse sentido, porque assim, a maioria dos grupos eram informais, são informais. Nós temos dentro da rede apenas uma associação de mulheres formalizada, né? Juridicamente, foi para cartório, criou a razão social, e aí também criou um estatuto. Então, nós temos apenas uma associação dentro de outra associação, mas aí os objetivos são diferentes, né? Essa associação de mulheres são mulheres agricultoras, né? Uma associação de mulheres agricultoras que trabalham ali na agricultura familiar, e o objetivo dela também é específico muito dali, né, delas. A nossa é atender todos os grupos, ou seja, a gente, enquanto instituição, a gente representa juridicamente os grupos que são informais. Então, eles são associados à rede, que está no formato de associação, mas é uma associação da rede de mulheres, ou seja, dos grupos de mulheres que estão ali informais. Então, a gente representa esses grupos juridicamente. Então, a gente sentiu essa necessidade de se formalizar, né? E aí a gente tem estatuto, a gente tem CNPJ, né? E tem, como nós temos nossa sede própria, nós temos aí todo o processo, corpo de bombeiro, essa coisa toda, tem toda a estrutura montada, né, para poder a gente trabalhar, né? Porque... E aí a gente vai nesse processo. Tá, ainda dentro dessa pergunta da Rosângela, que eu acho que pode complementar, né? Você tinha citado até que as mulheres não queriam virar empresa, então tinha esse receio em virar empresa, né? E a Paula acabou de comentar com a gente que é legal começar isso de forma informal mesmo, então começando, né, Paula? Não esperar ter tudo para começar. Mas na prática, assim, né? Que tamanho que seria uma associação que consegue vender, por exemplo, no comércio local, né? Então, que tamanho teria que ter esse grupo de produtores para conseguir chegar no mercado local? Como que se organiza nesse formato mínimo aí? Quem produz, mas ainda não está afiliado a uma cooperativa, a uma associação, como é que pode se organizar nesse formato mínimo assim? Qual que é o mínimo que precisa ter para conseguir vender? Bom, aqui para a gente, primeiro que para ter uma cooperativa, né, ela precisa dessa estrutura como a Paula trouxe, certamente tem toda uma equipe que faz tudo isso, né, de coletar e tudo mais. E aí precisa, inclusive, de todo um aparato jurídico, né, de contabilidade e tudo mais. A gente tem usado a experiência da rede, né? A partir da experiência da rede, que já tem sido uma grande dificuldade para manter a instituição financeiramente, né, no contexto que a gente vive, né, sem nenhum incentivo, né, sem nenhum incentivo de captação de recursos. Então, elas entenderam que, por exemplo, a gente tem vários grupos, inclusive de outras organizações que acompanham, que não necessariamente estão dentro da rede, né, para que consigam vender. A gente tem aqui a cooperativa, a Cafail, muitas estão dentro dessa cooperativa, né, para atender o mercado institucional, e elas estão associadas e elas fornecem para a Cafail, né. Agora, para absorver apenas os produtos das mulheres que fazem parte da rede, elas entenderam que não tem condições de criar uma cooperativa, porque não tem condições de se manter, né? Os produtos fornecidos ainda são poucos, né? As articulações ainda são poucas para poder manter a cooperativa. Então, elas se reorganizam através de outras cooperativas mistas, mas que a rede ela não tem esse caráter de comercialização, né? Ainda não, né? Mas diante da necessidade a gente já tem, inclusive, repensado sobre tirar, por exemplo, um adapto jurídico e colocar no nosso estatuto essa parte de comercialização, né? Porque a gente entende que as mulheres, elas estão organizadas coletivamente para produzir, agora para vender ainda não, né? Elas não estão organizadas para os grupos vão, todo mundo vai vender para a cooperativa. Não, elas vendem cada um dos seus espaços, e o único espaço dela vender coletivamente é o que elas têm, que é o trailer, né? E a rede faz essa articulação da comercialização, mas ainda não tem essa falar no popular, nós ainda não temos perna para fazer, por exemplo, o que Paula, né, tem feito aí na região de Minas. Paula, o que você acha que é mais desafiador na hora dessa venda aí, pela experiência de vocês, né? O que torna mais difícil conseguir vender coletivamente, assim? Eu acho que um dos principais desafios nossos, na verdade, é capital de giro para movimentar isso tudo. Por quê? É comum, assim, as pessoas querem muito comprar as coisas, as pessoas vêm atrás da gente querendo comprar as coisas. Então, assim, eu acho que a parte da venda nem é o mais difícil. O mais difícil mesmo é a gente ter estrutura física, é a gente ter transporte, é a gente ter equipe, é a gente ter recurso para que as cooperativas consigam comprar as embalagens, consigam produzir, consigam organizar isso tudo, mandar para cá. Então, é toda uma necessidade, assim, de recursos humanos, recurso financeiro, que exige mesmo que tenham políticas públicas que incentivem isso. E a gente está passando por um período de muita baixa, na verdade, de uma diminuição enorme de diversas políticas públicas que apoiavam a gente nesse sentido. Por exemplo, assim, no caso das agroindústrias, que tinha lá o PRONAF focado para agroindústrias, que é um financiamento, né, do governo federal, para que as cooperativas, as associações dos grupos tenham acesso ao recurso necessário para estruturar essa agroindústria, Aí, a partir da comercialização, a partir da venda, esses grupos vão pagando esse financiamento. Isso tudo foi muito desestruturado, isso tudo está acabando, né? Nós estamos no momento de ruínas das políticas públicas para a agricultura familiar. Então, tudo que já era difícil anteriormente, no último período, tem dificultado ainda mais. Então, vem para nós esse desafio de exercer a criatividade mesmo num momento tão adverso como esse que a gente está vivendo, da gente construir estratégias e formas de viabilizar essa coisa, esse movimento todo, essa coisa toda acontecer, assim. Então, aqui na Concentra, por exemplo, né, a gente faz essas encomendas. Eu acho que poderia até voltar lá na minha apresentação também, que eu acho que é interessante, que eu coloco lá, nessa coisa da aula, assim, né, de ser um pouco didática, o passo a passo, assim, de como que a gente faz esse processo da comercialização. E a gente não tem recurso para pagar à vista esses produtos para que eles venham para cá. Então, é toda uma negociação, assim, com as cooperativas, com os grupos, que exige realmente, assim, que exista, de alguma forma, algum capital de giro para que esses grupos consigam organizar um lote de produtos para vir para cá, sabendo que depois isso vai ser comercializado e que depois que a gente vai conseguir pagar isso para eles, assim. Então, não é uma coisa fácil de se operar, de se fazer com todo mundo. Tanto é que a gente não consegue fazer isso com todas as áreas, com todos os assentamentos, com todos os acampamentos, porque não são todos eles que têm condição de fazer isso, assim. Então, hoje, no contexto da Concentra, aqueles grupos que já são mais organizados e mais estruturados que conseguem partir para essa etapa que a gente está de abastecer uma cooperativa central com produtos que estão aqui na região metropolitana para espalhar isso por aqui, assim. Aqueles grupos menores, com menos estrutura, com menos acesso a recurso, eles não estão, como diz a Apolônia, eles não têm perna para conseguir executar uma estratégia comercial como essa, assim. Acho que depois dessa tem a foto aí do Armazém do Campo, né, que eu comentei, que é essa loja, né, que recentemente, assim, essa de Belo Horizonte, a gente abriu ela em 2017, então é uma loja normal, que fica aberta ali de segunda a sábado, com toda a sua dificuldade, né, inicial ali, de gestão, de estrutura, de pessoas, desse capital de giro, tudo isso que eu comentei aqui, né, foi toda uma luta, assim, para a gente conseguir abrir e se manter essa loja aberta, né? É um desafio permanente, assim, não é fácil, né, encarar um desafio desse, mas temos dado conta, assim, minimamente, né? Não fechamos, apesar de vários momentos, né? Até se pensar assim, meu Deus, será que a gente vai dar conta, né, de continuar com essa loja aberta, assim, porque é muito desafiador, né? Garantir prateleira sempre cheia com produtos, que o abastecimento nunca falte, né? Então, a gente passou por essa fase inicial, chegamos numa fase que estava começando a estabilizar as vendas e de repente vem a pandemia, né? A gente é obrigado a fechar a loja, parar com a questão toda, mas veio então essa coisa de fazer as entregas nas casas, né, das pessoas. Mesmo com a loja fechada, com as portas fechadas, trabalhando, né, ali, separando produtos e tudo, as encomendas, né, recebendo encomendas pelo WhatsApp e fazendo as entregas nas casas das pessoas. Então, onde que a Concentra se encaixa nisso é que essa produção chega na Concentra e a Concentra que faz a distribuição para os armazéns. Então, inicialmente, a gente já tinha essa loja em Belo Horizonte, né? E agora estamos num processo de abrir lojas também nas cidades polos do interior. Então, já abrimos uma loja pequena lá em Teófilo Otoni, que fica no Vale do Mucuri, outra em Almenara e em Uberlândia, e com a expectativa de abrir, né, nos próximos meses aí também em Montes Claros e Juiz de Fora. Aquele caminhão que eu comentei, né, que foi através da chamada pública que a gente concorreu e ganhou, né, essa sessão desse caminhão, aí não só nós da Concentra, né, mas toda uma rede de entidades da agricultura familiar, da agroecologia aqui de Minas, que a partir disso a gente tem conseguido estruturar e executar essas rotas, né, de recolhimento e distribuição desses produtos para fazer com que os produtos de uma região não fiquem restritos ali apenas naquela região, né, que haja toda essa circulação entre as regiões do estado e esse abastecimento aqui para a região metropolitana. Aí aqui que eu coloco um pouco do passo a passo, assim, de como que é o processo de venda aqui na Concentra, né, como que acontece essa venda através de uma cooperativa central. Então, tem todo esse processo da, primeiro, da entrada dos produtos aqui, né? Então, a gente recebe uma lista de oferta do que essas cooperativas têm em condições de vir para cá. Porque tem isso também. Não é tudo que as cooperativas produzem lá nas suas regiões que elas têm condição de mandar para cá, seja por quantidade, seja por condições de embalagem, né? Seja por várias questões, assim. Alguns produtos são restritos e ficam na comercialização só ali na própria região mesmo. No caso, por exemplo, dos hortifruti também, dos produtos frescos, né? A gente tem feito essa logística mais de trazer para cá os produtos beneficiados. E aí, a partir da Concentra recebe aqui essa lista do que as cooperativas têm para, né, que poderia vir para cá. A gente faz uma encomenda de um pedido, né, de diversos produtos. E entra naquela parte que eu comentei da negociação do pagamento, porque às vezes a gente tem aqui algum capital de giro que a gente consegue dar uma entrada ali para a cooperativa, para ela conseguir mobilizar ali minimamente um recurso que ela precisa, né, para comprar embalagens, para comprar alguma matéria-prima que precisa além do que ela produz, para produzir aquele produto, mas em outros casos não. Então a gente faz, né, essa combinação de como que vai ser esse pagamento. Normalmente a gente faz esses pagamentos a prazo. Primeiro os produtos vêm e depois que a gente paga para as cooperativas produtoras. E aí recebemos aqui, né, esses produtos e formamos aqui um estoque aqui nessa central da Concentra, onde que fica armazenado ali esses produtos diversos, né, dessas diversas cooperativas. E eu destaquei aqui que esse estoque é físico, mas ele também é um estoque contábil, porque a gente só recebe aqui produtos com notas fiscais. Então, como eu comentei, né, é um processo para aqueles grupos que já estão mais organizados, mais estruturados e que já emitem nota fiscal, por exemplo. Grupos que ainda não estão emitindo nota fiscal, que ainda estão na informalidade, a gente não consegue inserir eles nesse circuito, porque a gente, por exemplo, não consegue fazer transporte de cargas de produtos que não têm nota fiscal. Então, todos esses produtos, a gente só recebe eles tendo nota fiscal. E aí acontece, às vezes, de ser com esse transporte próprio nosso, né, com esse caminhão, mas às vezes também outros tipos de transporte acontecem. A turma lá do Vale do Jequitinhonha mesmo manda para a gente de ônibus. Os ônibus clandestinos que tem, que fica fazendo fluxo de lá para cá, o povo enfia os produtos lá no bagageiro do ônibus e manda para a gente. Então, diversas formas, né, criativas que o povo desenvolve para fazer essa circulação desses produtos. Nem sempre é naquele caminhão, porque aquele caminhão também tem seu custo, né? Então, por exemplo, para essa turma de lá, fica mais barato para eles mandar lá no bagageiro do ônibus do que o caminhão ir até lá, porque é um lugar muito longe e a gente cobra o custo mesmo, né, desse caminhão operar. A gente não tem como fazer isso sem cobrar, né? Então, tem esses casos também. A gente vai se organizando para fazer a coisa chegar, os produtos chegar aqui de diversas formas. E aí, esse aqui, eu mostrei aqui o caso, por exemplo, dessa lista de produtos que a Cooperarca, que é uma cooperativa lá da Zona da Mata, manda aqui para a gente. Essa é a lista dela, do que ela tem para oferecer, né? Uma lista gigante ali, ela manda os produtos, qual que é a quantidade, e ali eu preencho ali o que eu vou querer, que eles mandam para cá, e eles mandam. É assim como essa Cooperarca, a Camponesa do Sul de Minas manda, a Veredas lá do Norte de Minas manda, cada um mensalmente, a gente tem esse roteiro mensal, assim, né? Mensalmente, as cooperativas mandam o que elas podem, né, ofertar para a gente faz essas encomendas e tem esse roteiro, né, dessas rotas de entrega mensal. Todo mês chega esses produtos aqui para nós. Aí é uma foto do estoque da Concentra. Ali vocês vejam, né, o caminhão ali dentro. No estoque tá até uns arroz ali meio bagunçado, né? Mas é bom que mostra a realidade. Nem sempre tá tudo arrumadinho. E aí a comercialização aqui pela Concentra hoje, basicamente a gente faz ela via contato comercial do WhatsApp. A gente não tem nenhuma plataforma, assim, um site ainda de vendas. Então a gente tem um contato comercial, onde que a gente forma ali nossa lista, similar àquela que a cooperativa manda, a gente tem uma lista da Concentra que eu vou até mostrar ali, que é uma listona com produtos que todas essas cooperativas têm para vender. E aí a gente manda essa lista, né, para os clientes, que normalmente o que acontece é da gente focar de fazer as vendas por atacado, o que a Concentra faz, né? Porque, como eu mostrei lá, a venda no varejo já é feita pelas lojas do armazém do campo. Então, um consumidor individual que quer ir lá fazer uma compra picadinho de várias coisas assim, uma feira para ele, é lá no armazém do campo que é o lugar de se fazer isso, assim. No caso da Concentra, É um lugar onde a gente trabalha de porta fechada, não tem atendimento ao público, e a gente recebe essas encomendas, assim, de armazéns, de loja, restaurante, enfim, diversos clientes, né, que a gente tem normalmente pessoa jurídica, em que é através da Concentra, é o lugar onde que eles vão comprar por atacado e conseguir um preço mais acessível, diferente do que acessar o produto lá na loja, que tem todo o seu diferencial de custo, porque um custo de manter uma loja aberta e vender produtos no varejo é completamente diferente de ter uma central de distribuição onde que as vendas são feitas por atacado, né? Então, a gente tem se organizado aqui dessa forma. E aí, a gente recebe esses pedidos e também fazemos, assim como a gente faz a negociação de pagamento com nossas cooperativas fornecedoras, fazemos também a negociação de pagamento com nossos clientes, né? Normalmente, essas vendas também são feitas a prazo. Raramente, elas são vendas feitas à vista. Então, a gente tem esse procedimento de fazer as vendas no boleto ali mesmo, né? Divide 15, 30 dias e depois que a gente vai receber esses valores. E aí, a gente recebe esses pedidos, faz a conferência e a separação deles e parte para a próxima etapa que pode passar, que é a preparação da saída. Aí, a lista da Concentra que eu comentei com vocês. Então, ali tem os produtos da cooperativa lá do Paraná, que é lá do MST do Paraná, dos produtos lá da Cooperarca. Essa é uma lista grande, assim, que hoje está ali nos 120 produtos, mais ou menos, na lista que a gente tem de coisas armazenadas aqui disponíveis para comercializar. E aí, como a gente só faz processo de vendas formais, não fazendo processo de vendas informais, assim como todos os produtos têm nota de entrada para entrar aqui, também a gente sempre faz nota de saída. A nota, então, todos os produtos são comercializados com nota fiscal. E aí, ainda por cima, quando a gente faz o transporte nosso, além da nota fiscal, também tem os documentos de transporte, que são os manifestos de carga e os conhecimentos de transporte de carga. Então, se o transporte for de terceirizado, a gente faz só a nota fiscal e quem for transportar que se preocupa com a documentação do transporte. Mas no caso onde que o transporte é nosso, a gente ainda tem toda essa questão dessa emissão de documentos para fazer o transporte de carga. Que quando é dentro do estado de Minas Gerais ainda é mais simples, mas para o caso de transporte de carga para outros estaduos, né, transportes interestaduais, ainda é toda uma documentação a mais assim que tem que ser feita e que recentemente que a gente foi aprendendo isso meio que na marra mesmo, assim, sabe? Porque não tinha muita experiência com isso, atravessando fronteira, tomando multa lá no posto fiscal, que a gente vai aprendendo as coisas mesmo. Como eu comentei, assim, a gente nunca está 100% preparado para fazer tudo, né? Vai aprendendo fazendo, assim. Então, isso é uma coisa recente aqui para nós também, esse conhecimento, esse trabalho com essa questão do transporte para além só da venda, né? Então, até pouco tempo atrás, era uma coisa que a gente não se preocupava com isso, né? Era um conhecimento que nem existia. Essa coisa toda de lidar com o transporte, além da comercialização. Recentemente, que a gente incorporou isso aqui também com a chegada daquele caminhão e que veio esse desafio para nós de dar viabilidade de uso para esse caminhão e fazer ele não ficar parado, ele tem que rodar, e tem que rodar de uma forma viável e ainda fazer tudo certinho, né? Então, no último período, a gente avançou muito aqui nesse conhecimento sobre as transportes de cargas também. Que os dois últimos processos, que é esse recebimento lá pelos clientes, que eles também fazem todo esse processo de conferência da nota fiscal com os produtos. E aí, quando acontece de estar tudo certinho, é ótimo, lindo, maravilhoso, mas ainda acontece de dar problemas, né? Ali, como essas coisas que a gente está aprendendo ainda a fazer, agora recentemente ainda melhorou, mas lá no começo o que acontecia, né? De nota fiscal que não está batendo com os produtos, e aí vem toda essa negociação, como que a gente resolve isso? Vai mandar o produto que faltou? Vai reembolsar o dinheiro que faltou? Toda uma conversa assim que depois da venda não acaba, né? Na hora que chega lá ainda tem toda a conferência de se tudo deu certo. Quando dá tudo certo, ótimo, mas quando não, tem toda uma conversa ainda para ser feita de como resolver, né? E com o passar do tempo, os problemas vão diminuindo, mas lá no começo, quando a gente começou a operar, né, nesse sentido, dava muito problema. Mas o bom é que os consumidores, como eles são do nosso lado, né, eles querem apoiar a gente, eles não estão só comprando quer comprar, porque se fosse só por comprar, eles iriam lá no supermercado comprar produtos convencionais, né? Eles compram os produtos da gente porque eles apoiam o nosso projeto, apoiam a gente, né, apoia o nosso projeto de reforma agrária, apoia a agroecologia, apoia a agricultura familiar. Então, tem esse lado positivo de que quando acontece problemas, a gente consegue resolver normalmente de uma forma tranquila, porque esses consumidores nos apoiam, né, e eles entendem todo esse processo de construção que a gente está para conseguir fazer essas coisas todas, que normalmente são grandes empresas aí do mercado capitalista que se desafiam a fazer essas coisas, né? Então, vem nós, da agricultura familiar, sentado da reforma agrária, inventar de fazer esse monte de coisa, né? A gente é meio ousado, mas é bom que a gente tenha os parceiros, e os clientes são parceiros, né? Não são simplesmente só clientes. E aí, depois disso tudo, que a gente consegue fazer os pagamentos das as cooperativas produtoras, assim. Então, é um processo, como eu comentei lá no começo, que a gente teve, sim, que recorrer a projetos, né? Para ter capital de giro, para conseguir operar isso. Porque se dependesse das famílias nossas ter dinheiro para colocar na cooperativa para executar uma coisa dessa, jamais aconteceria, assim. Então, é através de projetos, né? Coisas... linhas de financiamento fora as do governo federal, linhas de financiamento que a gente acessa de estratégias mesmo, né? Da agroecologia, as ferramentas da agroecologia que a gente foi desenvolvendo, né? Porque, como eu comentei no último período, deveria existir mais financiamento público para isso, mas não tem existido, né? Então, a gente vai se desafiando a fazer isso de outras formas. É bom que eu surja uma pergunta agora, achei que eu fosse te interromper. A pergunta era justamente sobre essa compra coletiva, né? Hoje a gente, como você mencionou, a gente tem um mercado consumidor também muito interessado em comprar produtos da agricultura orgânica, da agroecologia, mas a gente tem dificuldade, a gente vê o consumidor também com dificuldade de comprar, de achar, enfim. Você e também a Polônia, né? Que vocês viram de experiência de compra coletiva que acham que funcionou? Grupos de consumidores, tem algum caso que vocês acham que se destacou, dessa forma funcionou? E, enfim, o que vocês acham que é mais difícil de conseguir ver isso organizado também? Aqui tem funcionado bastante, né, pelo WhatsApp, né? Então, as feiras, os produtores se organizam, né? E o grupo de consumidor, ele tem sido... extremamente importante, porque, como Paula já colocou, né, entende a luta, entende todo o contexto, entende o papel da agroecologia, que não é só consumir produto sem veneno, né, tem toda uma história daquele produto. Então, cada vez mais, a agroecologia ela tem chegado mais nos consumidores e despertado em outras pessoas, em outro tipo de consumidor, esse processo de transição, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe aí um viés aí de despertar, né, para essa questão da alimentação saudável, né, para além da história de produção. Você conhecer o produtor que produz a sua comida, isso é fundamental, né? E saber que aquele produto, para além de ser um produto sem veneno, a gente tem feito aqui um diálogo, né, com os consumidores e produtores, que o que é o produto agroecológico, né, e o que é o produto orgânico, né? Então, o produto agroecológico está para além da produção orgânica, né? A gente, inclusive, diz que o produtor produz sem veneno, mas ele violenta a mulher. Então, ele não é um produto agroecológico, ele é só orgânico. Então, é importante que o consumidor entenda que o produto agroecológico é um produto sem veneno e sem violência. Sem violência no campo, sem usufruir do trabalho do outro, entendeu? Então, acho que os grupos de WhatsApp, e aí a gente tem feito esse diálogo através de outras articulações, né, também, para que esse produto chegue num preço acessível para todo mundo, porque a gente precisa também pensar, né, nessa questão do poder nutricional, né, e aí tem toda essa questão do preço, os produtos agroecológicos são mais caros do que os convencionais, né, e tudo mais, mas aí a gente precisa fazer esse diálogo e tem um preço que tem um preço mais acessível, mas ele ainda não é suficiente para atender a todo mundo. Por isso que tem essa questão do preço, né? A produção ainda é pouca e aí, né, não atende todo mundo. Então, tem essa política de preço que varia bastante. Mas os grupos de WhatsApp têm funcionado bastante aqui no território. Funciona mesmo, né? Eu já participo de alguns. Eu acho que é uma coisa que é isso, né? O consumidor, ele também tem esse interesse em consumir esses produtos e aí hoje em dia a gente tem que aproveitar essas facilidades. Paula, você tem alguma experiência também que você acha que funciona por aqui? Os grupos de consumo aqui que funcionam, é bom falar disso porque a gente tem uns grupos de consumo aqui, umas experiências que a gente teve que eu, pelo menos, acho que não funcionou assim muito bem. Que eu até coloquei assim como um dos desafios, que é essa questão da compra coletiva e dessa organização, né, de grupos de consumidores, ela, para no nosso lado aqui, que é de quem está vendendo, né, para funcionar bem, exige que aquele grupo esteja bem organizado e bem estruturado e que as pessoas tenham entendimento assim, de que elas estão naquele grupo para comprar de uma forma diferente. Porque se fosse para comprar da mesma forma como que é individual assim, não faria sentido ela estar num grupo comprando em grupo, né? Então, às vezes, a gente se depara aqui com algumas situações de pessoas que dizem que estão comprando em grupo e querem comprar em grupo, mas que elas lidam de uma forma muito individual, assim, com a questão, né? E aí, eu vejo muito, assim, o caso da compra coletiva e dos grupos é mesmo indo esse aspecto do cooperativismo para se materializando nos consumidores, não só entre os produtores, mas também nos consumidores, assim. Então, é o princípio cooperativista tá ali do lado também de quem compra. Então, é toda uma sinergia, uma organização em grupo, uma coletividade que precisa existir para essa compra coletiva ser bem sucedida, assim. Então, a gente tem alguns casos mesmo, assim, de grupos de consumidores, que as pessoas já são um grupo e que já existem enquanto grupo por outras questões e elas decidem também comprar coletivamente. Esses casos é o que mais dá certo e o que mais flui, assim. Não que as pessoas se juntam apenas para comprar. Elas já têm uma coletividade por outros motivos e elas usam dessa coletividade também para comprar. Nesses casos é o que mais flui bem e que as coisas funcionam. Nos casos em que as pessoas às vezes criam um grupo ali rapidamente só para querer comprar alguma coisa junto, gera muito conflito, muito problema e muito transtorno, assim, das experiências que a gente teve aqui, né, com essa questão das compras coletivas. Então, tem uma pergunta que vai chegar daqui a pouquinho da Ana Lúcia, mas já chegou aqui, ó. Vamos fazê-la de uma vez. Além do apoio do consumidor, como a gestão municipal colabora nessa distribuição tão importante dos alimentos saudáveis? O que vocês têm de experiência de apoio de gestão municipal, né? Como que apoia, como que deveria apoiar? No caso nosso aqui de Belo Horizonte, como eu citei, a Prefeitura de Belo Horizonte tomou essa iniciativa de pegar um espaço ocioso da Prefeitura, que estava subutilizado, e transformar isso numa central da agricultura familiar, que foi aquele caso que eu comentei, né? E um caminhão também, que estava ocioso da Prefeitura, sem utilização, subutilizado, tomou a iniciativa de pegar isso e colocar a serviço da agricultura familiar, assim, para fortalecer a agricultura familiar. Então, eu vejo muito, para além assim, das políticas públicas de compra que já existem, como a gente comentou, né, das vendas para as escolas, venda, né, dos produtos assim, nas chamadas públicas, ter o mercado público é importante, mas para que os agricultores, as agricultoras consigam acessar esse mercado, também precisa de toda uma outra rede de apoio assim, do poder público, né? E que, na verdade, assim, não é nem tanto apoio, é meio que obrigação também, né? Do poder público garantir com que essa produção seja comercializada, né? E dar apoio estrutural e logístico para isso. Acontece muito, como eu comentei, assim, né? Do povo ter a dificuldade mesmo de como eu vou fazer esse produto sair lá da minha área e isso fazer isso chegar lá na escola. Então, a prefeitura abre a chamada pública e os agricultores que se virem para fazer isso chegar lá, sendo que a maioria dos agricultores, né, não tem dificuldade de transporte, né, as estradas muito ruins, né, das áreas de produção até chegar na cidade. Então, é preciso ter toda uma política pública para fazer a coisa acontecer, não só assim, abrir as chamadas para que se venda, né? Então, no caso aqui de Belo Horizonte, a gente teve esse apoio que foi muito importante, assim. E ter um espaço físico onde que essa produção pode chegar, ter um caminhão que faz isso circular, né? É um caso de um exemplo, assim, de apoio muito importante que pode servir de exemplo, né, para outros locais também. Legal. A gente tem alguns comentários aqui do pessoal. O Luiz Felipe César parabenizou vocês e comentou que ele participou da direção da Conatura no início dos anos 80, que foi uma das primeiras iniciativas de associação de consumidores e produtores de produtos integrais e orgânicos. Que legal, né? E a Rosângela Custódio também fez elogios, falou que adorou as falas. A Polônia, ela falou que temos que rever e nos perguntar o que é agroecologia. Agroecologia sem veneno e sem violência. E também um comentário aqui da Rosângela Custódio: o município deveria contribuir para essa autonomia, enxergando que movimentamos a economia da cidade. Falta visão do gestor. Muitas vezes, né? A gente até estava comentando isso nos bastidores, quanto que a gente tem de riqueza de produção nas cidades e que falta muito esforço dos gestores para fazer, para esse cenário ser melhor, né, gente? Então, ano de eleição aí, sempre, né, pensar nisso também. O Valdivino Marques falou que está feliz no curso, que a nossa comunidade se identifica em muitos pontos com esses projetos que estão sendo apresentados. Que ótimo, ótimo. Eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta sobre tecnologia, né? A gente teve aí com a pandemia toda essa mudança, então, né, a gente começou a ter uma vivência diferente com o digital, que vai continuar. Eu queria perguntar de você sobre isso também, né? A Polônia mencionou essas compras por WhatsApp, que já são um pouco nesse contexto. O que mais? Vocês notaram experiências de aplicativos, de sites? Tem coisas que vocês acham que funcionam também? Ou de que forma que os produtores também têm que pensar nessa venda digital nesse momento, né? A partir de agora. Não, a gente ainda está nessa... Para cá, para a região, ainda é muito... muito tímida essa venda, né? Essa criação do site para vendas coletivas, mas é algo que nós já estamos, né, refletindo. Inclusive, nós já começamos, né? A gente já entrou em contato com uma empresa, né, de voluntários, né, porque a gente não tem condições de montar uma equipe. Porque o site também precisa de uma equipe para alimentar e fazer todo esse processo, né, de mobilização dos produtos, né, acompanhamento da produção e recolhimento. Né? Mas a gente está nesse processo até porque a venda, né, coletiva pelo site é algo muito novo para a gente. Então, mas a gente já deu o primeiro passo. Nós estamos nos estruturando, né, já entramos em contato com a empresa, né, de Recife, inclusive, que é os voluntários que estão cadastrados nessa instituição, que prestam esse serviço, né, na área de tecnologias. E aí a gente já está começando nessa perspectiva. Primeiro, para a criação do site institucional, para dar visibilidade às ações, né, para além da produção, para além da comercialização, as atividades que a rede já desenvolve, né, aqui no território, porque a gente ainda está nesse processo, né, de comunicar para fora, né, fazer com que as nossas ações, junto às mulheres, né, as pessoas saibam como é a rede, né? Então é importante essa comunicação para fora, porque para dentro também, né. Mas a gente já está nessa perspectiva de criar, inclusive, um site, como a gente tinha um catálogo, né, dos produtos do artesanato. A gente tinha um catálogo físico, que é aquele folhetinho, e aí a gente vai transferir para um virtual. Então, a gente está nesse processo de formação para que a gente... E aí eu acho que os grupos da agricultura familiar, eles precisam de uma estrutura maior, né? Principalmente das instituições que acompanham a lei, que fazem aquela assessoria, né? No nosso caso, a cooperativa que a gente tem aqui não faz esse acompanhamento a todos os grupos, atendido pelas organizações, estão aqui no território, mas é importante a gente, através de outra articulação, que é a Rede Pajel de Agroecologia, a gente precisa fazer esse debate, esse diálogo e chegar até os agricultores e também na base, né? Eles também têm essa dificuldade com as tecnologias, né? Conhece o básico, o WhatsApp, o Facebook, e fazem um trabalho ainda muito tímido, mas fazer esse, ampliar essa ação ainda requer uma estrutura maior e vai levar um tempinho, pelo menos para a gente aqui no Nordeste. Para a gente aqui também é um desafio enorme essa questão de avançar mais na tecnologia, assim, principalmente desse processo de venda. Como eu comentei, assim, a gente faz ele por WhatsApp com listas, né, com planilhas, assim. Isso é uma coisa muito trabalhosa. Receber as pessoas preencherem aquele pedido naquela planilha, a gente receber a planilha e confere a planilha e manda a planilha para quem vai separar o pedido. É uma coisa assim toda tão trabalhosa que a gente tem certeza que se tivesse, por exemplo, um site, uma plataforma online, uma coisa assim, seria muito mais prático tanto para quem compra quanto para a gente que organiza a venda. Mas é isso, precisa de ter todo um investimento, né, de desenvolvimento de uma tecnologia dessa que a gente não chegou nesse ponto ainda. Hoje a gente ainda está, recentemente, assim, pouco tempo que a gente começou a alimentar mais a página do Instagram da Concentra, a gente já viu uma diferença enorme, assim, né, do tanto que isso potencializa as vendas, essa questão da comunicação, da divulgação dos produtos, essa coisa dos clientes receber lá os pedidos, ficar todo satisfeito, feliz, vai lá tirar foto e marca a Concentra, e aí isso aparece lá, né, no Instagram da Concentra, assim, recentemente que a gente se dedicou mais a alimentar essa página, né, deixar ela viva, assim, porque ela existia, foi criada, mas estava, assim, né, parada. Nessa coisa de não ter também uma pessoa específica para a questão da comunicação, da tecnologia, assim, né. Então, acaba que a pessoa que já tem a tarefa da venda, ela ainda tem que conseguir se organizar para, né, alimentar redes sociais, essa coisa toda, assim. Então, acaba que vai ficando um pouco falho, né, o processo, assim, né, lógico que não fica tão bom quanto se a gente tivesse, por exemplo, uma pessoa específica para isso, né, mas vem toda, né, essas dificuldades, assim, mas eu acredito que para até pouco tempo atrás, onde que nem o Instagram a gente tinha, e era, assim, muito boca a boca ainda, naquela etapa inicial, a gente divulgando, assim, entre os parceiros, né, entre os clientes que a gente já tinha, falando, nossa, ó, agora nós temos essa possibilidade aqui de uma cooperativa central que faz, né, a venda por atacado, aí você consegue ter os produtos num preço mais acessível, muito no boca a boca. Agora, com essa questão do Instagram, a gente já viu, assim, a ampliação para além da nossa bolha, como se diz, né? Outras pessoas passam a ter acesso a isso, a divulgar, aí os amigos dos clientes, ver, porque tem toda essa multiplicação do negócio, assim, que é uma coisa impressionante, né? Mas a gente quer muito, né, avançar para essa coisa de ter um site, assim, uma plataforma de vendas, que eu acho que vai ser muito interessante também. Ótimo. Ó, nosso tempo está no finalzinho, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Bom, o que eu queria comentar, uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar um agricultor e eles estavam comentando sobre as dificuldades ali da cooperativa em questão, né, enfim. E aí esse agricultor comentou o seguinte: fazer junto é difícil, mas eu não tenho saudade nenhuma de quando eu fazia sozinho, né? Então, o que ele quis dizer é que apesar de todos os desafios ali daquela coisa coletiva, né, ele não tinha saudade quando ele estava sozinho nisso. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas experiências, né? Vocês têm esse tipo de relato dentro das cooperativas, né? De pessoas que estavam ali talvez mais solitárias nesse processo de venda, que a cooperativa melhorou. Como é que é isso para as pessoas que estão hoje aí com vocês? Ó, no nosso caso, é um contexto, assim, que as pessoas já começam a organizar coletivamente desde a hora lá da ocupação da terra, né? Então, a entrada do movimento, normalmente, já é uma virada, assim, na vida das pessoas, delas deixarem de pensar tudo sozinho, fazer tudo sozinho, para começar a fazer tudo coletivamente, assim, tudo em grupo, né? Então, desde a organicidade da base ali, que as famílias se organizam em núcleo, né, dentro das áreas, e que esses núcleos estão organizados em setores, né? Tem ali as pessoas fazem parte do setor de produção, setor de educação, setor de saúde, setor de cultura. Tudo é muito baseado na coletividade, assim. Então, o ponto final de criar uma cooperativa é como se fosse, assim, a cereja do bolo ali, né? No processo todo ali, onde que desde a entrada da organização dessas famílias dentro do movimento para fazer esse processo de luta pela terra. E após a conquista da terra também, a luta continua, porque tem muita luta a ser feita depois de ser assentado ainda, né, para conseguir viver naquela terra, produzir, viver da terra, né, e comercializar essa produção. É toda uma exigência de coletividade o tempo inteiro, assim, né? Então, é uma virada bem grande, assim, na vida das pessoas, de sair dessa questão do individualismo, de só da questão individual, e partir para um projeto coletivo de vida, que também está associado com um projeto coletivo de sociedade, né? Esse projeto de reforma agrária popular, que é o que a gente organiza e que está tudo envolvido nisso, assim, né? Os relatos das pessoas são incríveis, assim, né? Do tanto que a vida delas muda depois que elas entram nesse circuito completamente diferente do que é que está posto no convencional, da sociedade convencional, como se a gente vivesse ali num pequenas bolhas, assim, pequenas bolhas anticapitalistas dentro das nossas áreas, assim, é um processo bem interessante. E aí, mas acontece, lógico, que não é assim essa coisa linda, maravilhosa, como se todo mundo fosse assim, né? Lógico que existem as famílias que continuam ali querendo ficar no, cada um no seu quadrado, no seu cantinho lá, no seu lote individual. Não é todo mundo assim que entra 100% nessa dinâmica toda, né? Mas, normalmente, muito... As pessoas contam assim o quanto que é mais feliz e mais interessante, né? Fazer isso de uma forma coletiva, enfrentar esses desafios coletivamente, do que seguir naquela vida, né, naquele contexto individual ali. Bom, no nosso caso, é um pouco do que o Paula trouxe, né, até porque para fazer parte da associação, ela precisa ter essa consciência da coletividade, né, do trabalho coletivo, né, e para produzir, né, é importante, inclusive, construir essa identidade ali no coletivo, né, e aí elas falam, tem todo esse processo, passa por todo esse processo, mas no final eles acabam não se identificando, né, com a produção coletiva. E aí adquire todos os conhecimentos da parte de produção e tudo mais, mas saem, né? Isso aí a gente precisa entender que isso é muito individual de cada um. Cada um tem um jeito de lidar e nem sempre as pessoas se sobressaem ali no coletivo. E que a gente precisa respeitar, mas que, assim, para além da produção coletiva, né, de tudo que o coletivo traz politicamente, as mulheres com a qual a gente trabalha, elas sempre dizem, por exemplo, ah, eu não era vista, eu não era, ninguém me conhecia, ninguém sabia nem quem eu era. Hoje eu estou produzindo, hoje eu estou, inclusive, presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural e Urbano, né? E eu estou vendendo, eu estou ali no PNAE, eu estou ali no PAA. Então, e o grupo passa a ter uma identidade, a comunidade passa a ter uma identidade, porque, por exemplo, nós temos um grupo de mulheres que trabalham com barros, chamado Artes Barros, né? Elas não têm, falta braço, né? Falta mão para produzir, para dar conta da demanda, né? E vendem para fora do estado e para fora do país, inclusive. Mas, para além disso, elas têm a consciência de que, assim, o papel delas na produção é importante, mas elas têm um papel importante também na construção da política pública, né? O grupo de mulheres que produz a polpa de fruta, né? Por exemplo, que tem uma unidade de beneficiamento, uma mega unidade dentro do que dentro do que foi possível fazer, né? E que desse condições mínimas de produção, né? Essa coletividade, né? Para além da produção, elas dizem, eu não vejo a hora de dar meu horário de ir lá produzir, porque é o horário que eu produzo e que eu também esqueço meus problemas, né? Então, essa coletividade, ela tem um papel fundamental, e é claro que nem todas elas se apropriam do processo, mas é muito importante. A gente tem vários relatos de mulheres que romperam com o ciclo de violência, né, durante esse processo de formação da produção, da comercialização, e mulheres que hoje elas estão comercializando, hoje elas estão divulgando seu trabalho, né, e que conseguem fazer esse enfrentamento. Então, não é só a produção, não é só a comercialização. É, como a gente costuma dizer, seja no quintal, seja na unidade de beneficiamento e seja na produção do artesanato ali. Ele é um espaço político, de produção e espaço político, né, para que as mulheres se fortaleçam e ocupem seus espaços e briguem pela, por essa política pública que a gente tem feito aí, né? Mas nem todo mundo, mas tem delas que preferem trabalhar individualmente e fornecer para os mesmos lugares, né? Porque, e tem delas, inclusive, que trabalham coletivamente e querem vender individual. Então, tem todas essas situações, não é um mar de rosas, né? A gente enfrenta várias situações e muitas delas não conseguem ali resolver os conflitos internos e vêm para a instituição, vêm para a associação, vêm para a rede tentar fazer esse diálogo. É uma receita de bolo, né? A gente vai aprendendo no processo, é complicado. Tá certo, meninas. Nosso tempo acabou aqui, então queria agradecer demais as aulas de vocês, foram super interessantes, enriquecedoras. Acredito que todo mundo aí gostou também. Agradecer os alunos que estão aí com a gente, que ficaram até o final, acompanharam as aulas. Agradecer a Silo, né? Então, lembrando que o Caipira Tech Lab continua. E sigam a Silo nas redes sociais, segue a gente aqui no YouTube, segue a gente no Instagram, a gente tem Facebook, porque a gente está sempre postando conteúdo, a gente está sempre trazendo aulas como essa, enfim, dentro dos diversos projetos da Silo. Então, quem tem interesse no tema, acompanha aí. E é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Estamos encerrando por aqui. Paula Polônia, boa noite para vocês. Até uma próxima. Obrigada, gente. caipiratechlab.silo.org.br